E aí, mano, que? Salve! O peão é vagabundo! Salvado, meu parça! Pode crer, nós vai sim, tá ligado? Mas antes eu vou resolver aquela fita lá com aquela mina lá que não para de me ligar, ó. Pelo amor. Hoje lembro do momento que a gente se conheceu. Amor pique de cinema, a princesa e o plebeu. Fudeu, agora só lembra-se o que restou. Daquela que me jurava o eterno amor. Dos nossos planos de casamento. Quando lembro dessas fitas, bate o arrependimento. Como pude me enganar e me apaixonar por uma vadia interesseira que meu coração só fez sangrar. Mas não posso negar que foi bom enquanto durou. Nosso filme de romance agora virou terror. Só queria te encontrar pra poder te dizer que a fila andou, agora vai se fuder. Não me chama de amor, me mira, mas me erra. Sai pra lá, sua bruxa. Você não é mais minha donzela. Não posso fazer nada se você que quis assim. Você que escolheu se afastar de mim. Eu te amava de verdade e sempre te apoiava. E você toda marrenta só me atrasava. Agora vive me ligando pedindo para voltar. Mas a sua falsidade não vai mais me enganar. Hoje eu tô ligado que você não me merece. Pega seu amor e enfia no cu, me esquece. Tudo que eu sentia virou mago e rancor. Pois você me mostrou que é só de mãe um verdadeiro amor. Salve, salve, minha querida. Vamos sair pro rolê hoje? Demorou, mano, mas aí, ó. Antes vou fazer uma fita, vai no na frente que eu já colo lá, tá ligado? Falsidade é dizer pra todos que me esqueceu. Mas quando eu chego perto, acelerada não sou eu. Se hoje o som existe, a gente tá debatendo. É porque não me esqueceu, ainda tá me querendo. Já ouvia da minha mãe, nós é luxo, eles que perde. Cê tá é desbancado, cê trocou gato por lebre. Se tudo isso pra você é princesa e o plebeu. Pra mim na nossa história foi só eu quem se fudeu. Passado é passado, para de me procurar. Mete o pé, vai pra mamãe, para com esse blá blá blá. E quando me encontra, me olha pagando pau. Quer até me dar a mão, me implorando a moral. Me fala palavrão e eu não vou me rebaixar. Com você só perco tempo, as suas minas eu vou desbancar. Resumindo nossa história, eu vou dizer como é que é. Se der chuva de Mano Brown, no meu colo cai Pelé. Olha só você falando, parece tão infeliz. Não sabe dar um tempo, tive que cortar raiz. Preciso de um guerreiro que queira seguir adiante. Não de um comédia que se acha todo instante. Eu vou te dar a letra até que antes eu pirava. Mas era possessivo, era o que me sufocava. Tudo que eu sentia virou ódio e rancor. Foi você que me mostrou que você não tem valor. Ah, mina, sai fora com essas ideias aí, ó. Poucas ideias com você, morou? Aí, coração, quem fala o que quer, ouve o que não quer, tá ligado?